pray. Are we clear restriction flight level 100 before 15 miles? Yeah, it's not cleared. O 092 reassuma a navegação pro de Duna. Reporte estabilizado no LS. Vou no 092. Como é que prossiga? Como é que livre está na repartição para decolagem? Utilizando no X-Ray o voo 1755. 755, chame torre 1895. 1895, obrigado. Torre Salvadora, o voo 1755, a 2 milhas e meia do extremo. Voo 1755, continue a aproximação, cheque 3 pontos guardando a autorização. Guarda. Voo 1759, decolado às 3:30, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, voo 1759, passando agora 1600 metros. 1759, subir mantenha, 360 da EL, saída. Sael, a saída subindo para o 360, voo 1759. Pode me manter a posição. Olhe a possibilidade da voada presente direto ao bridge. Negativo bridge, voo 1759. Está autorizado Leda. Sim, voando Leda, obrigado. Passaredo, Tutu, Tutri, you are clear to fly direct to Conquista. Direct to Conquista, Red Beacon, Passaredo, Tutu, Tutri, thanks. Estabilizou o voo no 092. 092, torre 1895, voo. Voo 1092, continue para cima, só cheque sem esposa, guardando autorização. Voo 1755, consigo sem esposa. Márcio, baixar para baixo. Livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 099. Livre pouso 10, voo 1755. Vamos tomar que aguarde. Oscar, torre. Teria condições de cruzar o campo acima do 30 após a decolagem, mantém a reta até 2000 para cruzar o campo acima do 030. Visual e contrato vai cruzar o 17 agora. E após a passagem do mesmo sobre o eixo da 17, inicia a decolagem da pista 17, o vento 190 graus com 9 nós. Golf Kilo Oscar. Afirmativo, está livre a partir de agora, 190 com 9 nós. Né, 6225, desça para 2 mil pés, está autorizado a final do procedimento ILS XR, reporte estabilizado. Para 2 mil, reporte estabilizado, autorizado ILS, na Chanel 6225. Solo os 40, libere a direita, chame solo em 1-2-1-1. 2-1-1, mano, 7-5. O Filo Oscar decolou aos 4-1, controle em 1-2-0-8. 2-0-8, gol Filo Oscar. O 092, pista livre, pouso autorizado, 190 no 09, tem checado? Tá, baixa travado, livre pouso 092. Código 5506. 5506, acionado, Golf Quilômetro. Golf Quilômetro, contato, radar na decolagem. Se mantém nível 100, saída monta. Vada para Proa Norte, aguardando autorização para decolagem. Temos uma aeronave na curta final do 10, após a mesma, será autorizado sair direto para aquele setor Lima Papa Mike. Estacionado 5506. Contato radar na decolagem nível 100, saída Momo, Golf Quilômetro. Foi autorizado pela torre, manter a frota é 2 mil, pode curvar, passar em cima do campo a 3 mil, libera a restrição de Momo pro Golf Quilômetro. Golf Quilômetro, após 2 mil autorizado, curva à esquerda, direto Momo, Golf Quilômetro. Curva à esquerda, direto Momo, libera a restrição vertical de Momo, Golf Quilômetro. Golf Quilômetro negativo, subiu mantenha 3 mil pés. Vai manter 3 mil pés, Golf Quilômetro. Papa Mike, tem condições de decolar evitando sobrevoo da aeronave em ataque Sui Alpha? Autorizado, chegada bom, se ajuste 1-0-5. Tá, assim que ele passar, após o seu decola, evite sobrevoo da base aérea, tem uma restrição aí de sobrevoo na base aérea, ok? Assim que ele passar, o seu decola. Inicialmente no terceiro da chegada, 30. Para 92, seu solo aos 43, libere a direita, chame solo em 1219. Lima Papa Mike está autorizado agora a decolagem, o vento é sul com 1129, Lima Papa Mike. Afirmativo. Lima Papa Mike fora do solo. Sente, avistado, continue seu sobrevoo, aguarde transferência ao controle. Aguardando, Lima Papa Mike. 895, Chanel 6225. Restrição junto ao controle, temos tráfego no setor sul que vai cruzar o campo. Aguarde para a decolagem, o voo no 649. Passo nível 150, chame centro Recife, 1251 alternando, 13395. Estou, Lima Papa Mike. Vem com o centro, 1319. 6225, reporte checado, vento de 180 graus, com uma dúzia nós. Reportará baixado, checado ao Chanel 6225, está no final está fechado. Gente, estou ciente do tráfego, informe checado. 180 graus, com uma dúzia nós. Gente. Todo controle, reporte para nossa terra. Portará 20 fora, Lima, Papa Mãe. Foi travou a Chanel 6225. Livre pouso, vento 190 graus, com 109, 6225. Livre pouso. Controle 2 quilômetros, eu modifico o plano da presente, olha o pedido nível 105 para Irezi. Nossa estimada de pouso será o 1147. Golf, Lógica Ciente, plano modificado aos 1045, seu estimado de pouso copiado aos 1147. Inicialmente restrito a 3 mil pés de aeronave se aproximando na chegada Bonf. Após está autorizado subida a 1105. Lógica, controle. Line 239, call cadence descend via to 2000 feet, clear the arrival QNH 1015. Patango Golf, Kilo Oscar, copiou o controle? Copiou, controle. Vai bater 3 mil pés. Só queria informar o limite da restrição. O Golf Kilo Oscar, aproximadamente 10 milhas. Aguarde a autorização do controle para extensão a 1.05. Ok. Vai aguardar a autorização por 1.05, Golf Kilo Oscar. Kilo Oscar, 2.04. Falando 2.11, acho, né? 6.2, 2.5. Pico Delta, tem livre tarde, se chama para ingresso no 7. Gol 1649, livre decolagem, pista 1-0, vento 190 graus, ou 1-9. Trip 5362, reduza para 2009. Para 200. 5362. O quarto 234, bom dia, Lima, tem piscina 0. Ingresso na pista, ano 7. É passarinha de prova. 649, decolada 48, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, bom dia. Chegou o 649. O 649, contato radar na decolagem 360, cedo da EL. Da EL 360, 649. Mike Delta, livre decolagem, pista 1-7, vento 2-0 graus, 099. 5362, velocidade de cada. No 4234, livre decolagem, pista 1-0, vento 2-0 graus, 109. 2223, chame Centro Recife, 1260 Fernando, 1228. Golf Kilo Oscar, controle. Kilo Oscar, controle. Salvador, 120 décimo 8, bom dia. 208, grato. Delta. Controle, Salvador, é o papapá, Mike, com Delta, bom dia. Mike Eco Delta, 1000 pés via corredora Chess, sob condições de zero. O Delta solicita por direto Manati, da presente acendendo para 1500 pés. Mike Eco Delta, livre extensão 1500 pés, direto Manati, reporte livrando CTR. Palavra levando CTR, Delta. Controle Salvador, bom dia, azul 4234, passa 1300. Azul 4234, contato radar na decolagem, nível 350, saída PUCA. 350, Mapuca, azul 4250. Dois para a Duna? Autorizado, Duna. 62, autorizado, Duna. Desça para 2000 pés. Duna, 2000, obrigado. American Airlines 239, reduce your speed to 190 knots. 239, correction, 170 knots. Papapá Mike, frequência livre para coordenação. American Line is 239, vectoring for Space Antony, right heading 170. American Line 239, confirm your seat. Or seat, America 239. Cinco três meia dois, está autorizado a sinal ILS, X-Ray, reporte estabilizado. 5362, Samará estabilizado no LS, está autorizado o procedimento. American Line 239, your link is radio 270 of the Sierra Vitor Delta de Oro. Your limit use your radio 270 off Sierra Victor Delta View 1. Coluna 649, chame Centro Recife, 1251, alternando 13395. 251, 3395. American Line 239 to intercept the localized course, turn left heading 060, descend to 2000, report service on the localized. Okay, left turn to 060. Trip 5362 estabilizado. 362, complete aproximação, torre em 1895. 1895. America 239, you are clear to complete approach and report established. Oi, o Trip 5362, estabilizado em LS. Trip 5362, mande, continue sua aproximação, check-train de pouso, aguardando autorização. No 30 em cima, ainda a gente informará. America 239, complete approach and call tower 118.95. Trip 5362. Trip 5362, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Guardando o piso ali do 5362. Trip 5362, livre pouso pista 1-0, vento 1-80 graus, 1-3-9. Positivo, 180 com 13, o Trip 5362, pouso livre. American 239, continue your approach, check lens in gear and expect further instructions. Eu continue your approach, American 239. Diga, tipo pra Romeu Vida. Suba uma centena, você vai voar na posição, na proa da posição pelo, para inversar na chegada bomba. O Papa Romeu Vida, repórter de Gino. 4234, Recife agora em 12685, alternativa 12545. Até o regresso, Mike F-Delta. Golf Kilo Oscar, chame o centro Recife em 12685 e alterne 1260. Meia 312, desça aos 50, chegada Mari. 01, livre direita, solo 121, decimal 1, bom dia. O sincronizador vai liberar a piscola, frequência solo? 121, decimal 1, trip 5362. 211, obrigado. American 239, confirm landing gear. Landing gear's down. Clear to land runway 10, wind 190 degrees, 1-2 knots. Cleared to land runway 10, American 239. Salvador, copia o TRIP 536219. Filmativo, TRIP 5362, grato. Vanessa, né? É, como me recebe? 5 base. Sete, permanece nessa, o TRIP 5362, Alfa Kilo, Pat 3, atente a aeronave efetuando reboque, aeronave da TAS. Quanto ao Golf, não me escuta? 1219. Quatro oito nove, desça para 4000 pés. Corrigindo, desça inicialmente para 110. Chegada bom. Quatro mais até. Prossiga. Tá no passo principal? Afirmativo, tá autorizado em ingresso, portão 02. Ok, autorizado. American 239 on the ground at 04, locate your runway to your right and contact ground 121.9. American 229, taxi via Alpha, report before taxiway Juliet. Via Alpha, report before taxiway Juliet, American 229. Desça para 4 mil pés, o ajuste no 015, de Papá Romeu Vitor. Oxalá 6312, redução para 2109. Informe a velocidade indicada. Do 4489, desça para o nível 050, informa essa velocidade indicada. Sorry, being 86. 4489, redução para 220 nós. Reautorizado ao 060. Suno 9, solo. Promoção em curso, Oscar. Desculpa, está pronto, copy. Polo 887, atualizado Recife, nível 370, veio para o Esque 58, decola da 190 com a primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, o transponder 5563, a frequência de controle 120, decimal 8. Isso aí, mantenha nível 050. Papá Romeu Vitor, desça para 2000 pés. Ajuste 1-0-6. Triplo Papá Romeu Vitor, ciência autorizada para 2000 pés. Ajuste 1-0-6. Romeu Vitor, confirme sua velocidade indicada. Confirme o nível do pátio de pessoas abaixo. Indicando 2-0-0-209. Sente o quilo que é BSR, agora aguarde um minuto para a cópia. Do 4489, reduza para 2009. Chanel 6312, desça para 3000 pés. Um ajuste na 0 no meio. Desde o próximo 16, Triplo Papá Romeu Vitor, confirme sua condição de manter a velocidade até Pimbra? Afirmativa. Tem, Romeu Vitor. Autorizado Sierra Índia, Romeu Índia, o nome o pé, decola da 97 com a primeira curva à direita, segue o corredor Asher, corredor Caixa Pregos, conforme a rota do plano. O transponder 01, o nome a frequência do controle 120.8. Desça para 4.000 pés. Será número 3 na aproximação. Para acionamento de táxi, torre 1-1895. Do 4489, ajuste em Salvador, 1-0-1-6. Papá Romeu Vitor está autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray, reportaria estabilizado, Romeu Vitor. Oxenai 6312, reduza para 1-0-7-0-9. 1-2, número 2 na aproximação, irá seguir um Charlie 5-1-0, na sua posição de 11 horas, 1-2 milhas, cruzando 2.800 pés para 2.000 pés. Oxenai 6312, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o 030. 030, minha senhora. Oxenai 6312, seu limite será o custo do localizador. Seu localizador. Né? 4489, reduza para 1970 mais. O 4489 irá seguir um Airbus 320, no momento de sua posição de 12 horas, 2 milhas em descida para 3.000 pés. Airbus 4489. 6312, desça para 2.000 pés. Triplo Papa Romeu Vitor, está interceptando o curso do localizador. Triplo Papa Romeu Vitor, complete a aproximação, chame torre 1-1-8-9-5. Completa a aproximação, chama torre 1895, grata, bom dia. Azul 4489, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 240. Direita 240, qual o limite? Seu limite será o custo do localizador, azul 4489. Limite ao custo do localizador, azul 4489. Oxenai 6312, para interceptar o curso do localizador, curva à direita, proa 1-1-0. 30 10, autorizado LS, 132? Sim, está autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. Autorizado, reporte estabilizado, né? 6312, tráfego que o precede no momento a 8-9 milhas, em Charlie 510. Oi, Salvador, muito bom dia. Este é o Triplo Papa Romeu Vitor. Passou o externo, baixado travado com a cabeceira 1-0 à vista. Confirmando Papa Romeu Victor. Afirmativo, é o triplo Papa Romeu Victor. Sim, antes do DG cancelar e prosseguir para o 97, foi isso que eu entendi. Negativo, senhor, nós estamos aproximando para 1-0. Agora, se o senhor nos permitir, seria interessante aproximar para 1-7. Solicite o cancelamento, Papa Romeu Victor. Cancelando o procedimento, solicito cancelamento e prosseguir para a carteira da 7. Cancelado a 16, curva à esquerda, base pela direita, reporte na final da 17, embaixo travado. O triplo Papa Romeu Vitor ciente, reportarei. Coluna 887, a linha de coluna 0, vento 190 graus, 1-1 nós. Autorizado acionamento, aguardem, chama por táxi aquilo que vai ser. Cancelado o 4489, para interceptar o curso do localizador, por via esquerda para o A1-140. 140 para interceptar o curso do localizador, o azul 4489. Azul 4489, autorizado a assinar o procedimento TLS, reportarei. Reportará estabilizado, azul 4489. Oxenera 6312, complete a aproximação, chame torre 1-18-95. 6312. Oxenera 6312, o localizador do CDR. 6312, continue a aproximação, reporte trem checado, vento 190 graus, 1-1 mais. Vai forçar, mas... Bom, meu Victor, confirmando o PAC. Livre à direita, seu solo 18, ao estacionar a frequência livre. O 87 decola 18, controle no 208. 208, igual no 87. Azul 9978, acionando identificação, está autorizada a chegada a Mari, terça via para 2000 pés. Ajuste em Salvador 1096. 27, submantenha, 670, saída Puca. 370 Puca, gol no 887. Dois, um, sete, desce para 4000 pés, chegada Bonfio, ajuste no 096. Gente, após o mesmo liberar hoje de ingresso da Taxway Papá, autorizado o táxi até a ponte de espera da 17 e a porta pronta para o ingresso, que o que bem quiser. Estabilizou no localizador o azul 4489, complete aproximação, torre 1895. 1895, graças a Deus, 4489. Autorizado, porta alinhada e pronto. Firma da aeronave, chamou a torre? Azul 4489. 4489, continue a aproximação, reporte trem checado, vetor 180 graus, 149. Reporte aeronave, trem checado, azul 4489. Juno 2, seu solo 21, libera a direita. Solo aí no 219. 219 direita, chama de 1. Oxan 63 no 2, fugiu? Bom dia, prossegue via Alfa, me chamando, prossegue via Alfa Juliette para o 5. Alfa Juliette para o 5, me treino. 6225 da Oxa, prossiga. Status 4489, livre pouso 90, vento 1980, gato 59. Leve pouso, 10 azul 4489. Para Confins 400 é o nível. Decola da 10, cubro da saída da Euleta Bridge, onde intercepta Pesolou no 6, Bravo Hotel Zulu, Trivi. Aciona 5574 no transponder, no 20 decimal 8 é a frequência do controle. Gol 9083. Cuidado com a Aracaju. O Gol 1887, você vai chamar o Centro Recife, é o 1285, alternar 12545 e solicitar Aracaju. Nossa, obrigado, vai chamar 12685, 2545, de volta. Ah, depois vou. Cadê? Pessoas a bordo, Mike Eco Delta. É forte para a descida, Mike Eco Delta. Quebec Serra está pronto? Para decolagem, pistão no 7, vento 190 graus, 119. Ato 489, solo 24, libera a direita, livrar, solo 219. O 4489 prossegue de Alfa, me Quebec Sierra, decola os 25, controle 1208. 1208. Salvador, bom dia, dia Papatango, quilo Quebec Sierra. Quebec Sierra no meu pé, reporte para Alta Barra. Reportará. 283, codando seu tipo de solo, me chama quando for táxi. Do 4489 vai ingressar via Gillette para o 09. Eu fiquei atenta ao follow, mas vai parquear o senhor até lá. E atenta era nada da Gol que iniciou o push no 10. A indicação que eu tenho aqui no plano de voo que o senhor vai prosseguir para Barra Grande Siri. Isso está mudando o destino? Negativo, apenas vou pegar a Boa de São Paulo Siri. Logo após Boa de São Paulo. Só a proa de Boa de São Paulo mesmo. Direto o Morro de São Paulo, Quilo Quebec Serra. Grato. Bom dia, tá 3179. Tá 3179, prossiga. Autorização Guarulhos para o tá 3179. Tá 3179, para Guarulhos, está autorizado nível 340. Decola da pista 10, cumpre o perfil da saída da Eule da Bridge, onde intercepta Zulu na meia, Bravo Hotel Zulu, Bridge. Aciona 5575 no transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. 340, autorizado Guarulhos, decola da 10, perfil da Eule da Bridge. Pela Aptan, Zulot 16 até BHZ, transponder 5575-208, controle. Cotejamento correto, me chama quando pronto para o posto no pátio 3. Muito bom dia, prepara a Purca Jame direto, aguardando o copo, por gentileza. 5217, desça para 2010, 10 no 6, posta brisada LS. Leste. 304, desça para 2010, ajuste no 06, posta brisada. 3:06, Campinas, contorna o pátio, Índia e Alfa, quando no ponto de espera, Torre, 1-9-9-9. Ótima, tu marca 1016, tem bom voo, até a próxima vez. 18:9. Azul 9978, baixou o checo na final do estado. Azul 9978, completa de aproximação, torre em 1895. 1895. torre, azul 9978, foi aliás, baixou, checou, onde está? 9978, livre pouso 1-0, vento 180 graus, 1-3. Livre pouso, azul 9978. A indicação que eu tenho de altimetria, 600. O QNH 10116, 1016. Trip 5384, pronto, cópia. Trip 5384, está autorizado para Maceió, nível 190, decola da 10, cumpre perfil da saída Fuca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda, prossegue via Golf 677, conforme rota apresentada. Aciona 5002 no transponder, 120, decimal 8, é a frequência do controle. É isso, reporte no farol de Itapuã. Treinamento correto, chega quando pronto para o push no 03, no pátio 3. Primeira nave chamou, Papa Romeu Eco Alfa Oscar. Encontre pista que decola, por gentileza. Gente, mantenha me escuta e aguarda para a cópia, por gentileza. Três ali mantendo já. Nove, sete, oito, solos 3-5, já tá livrando, só olhando da zona.